Oi, Salvador, bom dia, Gol 9001, se aproximar do Forte Cara, pronto. 9001, não autorizado, a linha de decolagem, estão no 0, vento 180 graus, 7 nós. A linha decola, cabeceira no 0, 9001. Desça via 2 mil pés, o ajuste do altímetro no 0 no 9. Desce via 2019, tá 500 pés, aguarde transferência, o Oscar Maquia. Papatango Ecos, 1 novembro, serviço ADA terminado, 9.4 milhas, nota da exposição coral, chame a PP Ilhéus, frequência 120 decimal 1. Bom dia, 9001 da Gol, decolou, Coral Uno Bravo. 19001, no contato radar na decolagem, suba via saída Coral Uno Bravo para nível de voo 180. Via Coral Uno Bravo 180, 9001. Pai uniforme, Mike uniforme, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 35288, uniforme, Mike uniforme. Aguardando autorização para Campinas. Campina. 251 na secundária, 128.35, foi mais. Do Bandigo no 095, na ida pronto. No 095, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém, no 095, beleza. Então, o meu Oscar Maquin confirma visual com o campo? Afirmativo. O meu Oscar Maquin que chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, já. Salvador, é o Papa Romeu, Oscar Maikian. Papa Romeu, Oscar Maikian, que prossiga para o farol de Itapuã, aguarde para o cruzamento da final 1-0. Farol de Itapuã, Costa Varana vertical, Uia. Agora está autorizado completar o final do procedimento LS, chame torre 198 decimal 95. Oh. 3304, como recebe? Alto e claro, senhor, bastante externo. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, Romeu, ótica Mike Yang, autorizado o cruzamento da final da pistão no zero, reporte girando base final no 7. Reportará girando base no 7, ótica Mike Yang, pela direita. No 095, autorizado alinhar e manter a pistão no zero. Para manter no 0, 0, 0. No solo 35, liberar a VTC Foxtrot, chame solo Salvador, 121, no decimal 9. Foxtrot, chame 9, no 095, autorizado a decolar pistão no 0, vento 180 graus, 09. E decolagem no 0, agora 0. Block, Block 1, 9001. Oscar Mike Yankee ingressando a base direito no 7, baixado e travado. Sim, Oscar Mike Yankee avistado, autorizado por pistão no 7, vento 190 graus no 09. Yeah. 095, decolar 237, no controle Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Júlio Gol, 109895, bom dia. 095, contato radar na decolagem, suba via, sai da Arboruno para nível de voo 360. Arboruno 360, 90. Voo 9001, desviando à direita devido à formação. Gente, confirma apoio por quantas milhas? Voo 9001. 255, com mais umas 10 ou 20 milhas. Prima Pro 155. Prima 255, mais 10 ou 20 milhas. Provavelmente 20. Prima Pro, o voo 9001. Confirmo, a Pro 255, 30 milhas. Certo, 255, 30 milhas. Após desvio direto do bloco. Não vai ser possível, senhor. O bloco já está a 20 milhas da nossa presente posição. Gente, aguarde coordenação 900. Carlos, Solo, Oscar, Mike Yankee, Mike Yankee, Solo 39, autorizando táxi até o Pátio 4, estacionar a frequência livre. Após desvio, Bill Cosme, voo 9001, obrigado. Autoriza o 9095, Elefa. 9095, direto Elefa. Elefa, 91095, obrigado. Torres Salvador, bom dia, o Azul 2796. Aproxima-se do ponto de espera e tá pronto. Azul 2796, ali mantém o 10.0. Ali mantém o 10.0, 2796. Azul 001, serviço radar encerrado. 1 milhas, nordeste, posição bloco. Chame-se controle Delta, frequência 120, decimal 1. 301, obrigado, bom dia, até o retorno, 9001. Último 96, autorizado, alinhagem de colapso estão no 0, vento 190 graus, 099. Livre de colapso azul, 2796. 796, decolado 842, chame controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, o 2796. Bom dia. Bom dia, Azul 2796, decolou cruzando 1500. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via saída Conde 1 no Alfa para nível de voo 170. Conde 1 no Alfa 170, informa que está bloqueando agora o Serra Vita 001. Vai precisar de uma proa, acho que é a 030 por 10 milhas, só para dar informação à frente. Cliente, confirmando proa 030 por quantas milhas? Plano de 5 a 10 milhas. Autorizado desvio, reporte torna da rota, o Azul 2796. Portará Azul 2796. O controle voo 1095 passa ao centro. 1095, chame centro Recife, frequência 128, confirmando. 126.0, alterno no 35.3. 360.353, obrigado. Azul 2796 informa retornando a proa de Conde. Frente Azul 2796, Conde. Salvador, bom dia, Oxalé 63, Uno Ono, Tente da Lima. Oxalé 63, Uno Ono, essa via, chegada a Bonf, para nível de voo 050. 050, via 63, Uno Ono. Confirme a matrícula. Acho que a Golf tem autorizado o táxi, aposta um ponto esperando a mapa de cruzamento. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, no ponto espera dando zero, pronto. Azul 4299, autorizado a alinhar e manter, estão no zero. Autorizado alinhar e manter na 10, 4299. Oh, yeah. Batango Oscar Golf Terra, autorizado cruzamento 1735, Quebec, Mike Lima, na Lima, mancha no solo em 121-19. Decolagem autorizada da 10, azul 4299. Azul 2796, forma o novo de Rios, agora à esquerda, proa 040. Por 10 milhas, para evitar formas aí. Cliente azul 2796, autorizado desvios após desvios direto posição Conde. A reportar voando Conde novamente, 2796. Azul 4299, contato andando na decolagem, suba via, saída salvo 1 para nível de voo 320. Quem via salvo 1, está tomando a proa 130, está uma formação na reta de decolagem. Cliente azul 4299, após desvio autorizado, direto salvo. Desvio salvo, azul 4299. 299, confirma quantas milhas efetuou o desvio? Da presente, já tem condições de curvar a direita, proa de salvo. Cliente azul 4299. Autorizado de visto, confirma a proa aí por quantas milhas? Seria proa 210 até através de pelo. Xené 6311, autorizado de desvios após direto do. Após desvios, dona 6311. controle azul 4299, solicita proa 230, está a formação na posição Sanvo. 4299, autorizado desvio, confirma por quantas milhas? Pro 230, aproximadamente 30 milhas. Certo. Condições de voalheta após desvio? Azul 4299. Acredito que não, senhor, que a formação se estende entre Sanvo e Leda. A gente consegue voar 10 milhas após Leda. 4299, aguarde coordenação de pruso, autorizado desvio. Positivo, aguarda. Torre Salvador, Elton 3179, bom dia, ponto de espera da 90 para onde? 3179, bom dia, autorizada a linha de decolagem, está 10, vento 190 graus, 109. Está livre, a linha de decolagem 10, Elton 3179. Linha 79 me informa voando Conde. Chinã 6311, desça para 4 mil pés, o ajuste no 09. 4 mil pés com 1019, a Chinã 6311. Desvio à esquerda por 5 milhas, está presente, formará a proa do dono. Tente, o Xenem 6319, confirma a proa ideal. 200, está mantendo, senhor. Tente, o Xenem 6319, após desvio direto ao dono. Bruno. A gente achou na 3 ou não? É. 3179, decolada 56, chame o controle de Salvador no 20.8, bom voo. 208, mas é. Azul 4299, chame centro Recife, frequência 1.28.35, alterna 1.25.1. 2835, alterna 25 anos, 1.24299. Bom dia, o SA 3179. 3179, contato radar na decolagem, suba via saída São Voando para nível de voo 360, confirmando 300. São Voando 300. Atingindo 4.639. Frente ao Chinem 6319. Seguindo a descida, 6319. O Chinem 6311, 2 mil pés, ajuste do altímetro no 019. 2 mil pés, 6319. Não confirme condições de interceptar o localizador nessa proa? Afirmativo, certo. Gente, o Oxinha 6311, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Oxinha 6311, livre LS, tomará estabilizado. Pula 230 por quantas milhas o TAN 3179? 40 milhas. Gente. Estrela azul 2796? Sim. Azul 2796, solicita nível 190? Aguarde coordenação. Azul 2796. Ah, nada. 796-190. Ok, autorizado, seu nível 190 para o 2796. Oxinha 6311, estabilizado LS, sem a pista de vista. Oxinha 6311, completo final do procedimento, time Torre Salvador, frequência 1118, desse 195. 11895, até daqui a pouco. Oxinha 6311, bom dia, pouso autorizado, pistão 10, vento 190 graus, 796, serviço radar encerrado, 4 milhas sudoeste, posição Conde. Chame controle Aracaju, frequência 120.3. 203-2796, só informa que está situando agora de via esquerda na Watson 2796. Eu te informo, Aracaju 2796. Sem problema, 2796. Foxtrot, chame Salo Salvador 121-9. Vivo, Fernando Foxtrot 219-63. Tangótico a Box Sierra, autorizado decolagem de estão no zero, vento 190 graus, 119. Autorizado decolagem no zero, ótimo, acabou de ser. No 79, chama Centro Recife, frequência 128.35, contando 125.1. Acho que eu vou Sierra, decolando 205, chame o controle 120.8. 208, tá, Papatango, Oscar, Golfo Terra, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para uma centena, nível de voo 100. Via saída Arboruno, uma centena, mantém a restrição, Oscar, Golfo Terra? Afirmo, Oscar, Golfo Terra, suba via saída Arboruno. Certo, certo. Salvador, Oxanha 6312, ponto de espera da 10 para 1. Oxanha 6312, autorizado, alinhar e manter pista 10. E manter pista 10, 6312. Patango Oscar, Golfo Sierra, condição de voar direto ao Arbor? Afirmo, Serra. Direto ao Arbor, o Oscar, Golfo Sierra. Direto ao Arbor, Serra. Xenemia 1312, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável, 9 nós. Só decolagem, 1312. Xenemia 312, decolado 10, chama controle 1, 20, destino 8. Confere. Xenemia 312, contato na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 350. Puca 350, 3 a cruzão 2000, chama. Xenemia 312, confirma todos os dias. Controle, copiou o 6312, 3 a 0? Eu cheguei na 3312, suba a via, saída Puca. Necessidade de efetuar desvios? Negativo. Afirmo. Cheguei na 3312, clareza 1. Negativo, não vai efetuar desvio. Se for desvio, tem mais à esquerda da rota. Afirmo, seria a nossa melhor prova. Controle, copiou o 6312? Estou chegando a 6312, autorizado por 8 chamas. Controle, salvador 6312? Estou chegando a 6312, autorizado por 8 chamas. Salvador 6312? Estou chegando a 6312, confirmando que vai receber o controle. Controle, salvador, chegando a 6312? Chame ele aí. Chame ele aí para o controle salvador, ou hoje é 6312, recebe? Eu chamo ele a 312, confirma como recebe o controle? Agora tá recebendo 5%, fez duas chamadas, mas não recebeu. O controle copiou, respondeu, porém não houve a resposta por parte da aeronave. Autorizado por Adjamo, via 350. Adjamo na proa 350, acende o 6312 da hoje. Xenemia 6312, suba via para o nível 350, autorizado para o Adjamo. Via 350 para o Adjamo, 6312. Afirmo, Xenemia 3312, ciente para o Adjamo, acende para o nível de voo 350. Adjamo 350. Fala com ele. 312, controle? Prossigo, 6312. Confirma a última apresentação. Controle, 6312, escuta. Confirma a última apresentação. Controle, não consigo compreender. Controle, 6312. Ah, mas no 312, acho que a portadura tá a pé. Confirme? Controle, acho que a portadora tá aberta. Acho que ouviu a conversa na cabeça. Confirma, 6312? Como recebe o controle, acho que era 312? Controle, acho que era 6312? Eu, Xané, 6312. Xané, 6312, o controle, como recebe? A agora recebeu. Fez 4 chamadas e não obteve resposta. Nessa chamada agora recebeu. É que pela entonação de voz muda pro senhor, a gente recebe com barreira de intensidade sim, que as transmissões são copiadas pela aeronave. Porém, quando passa para o outro, a gente tem a dificuldade de não estar recebendo a resposta. Mostra na 6312. Eu acho que a portadura deve estar aberta e a gente está ouvindo a conversa. Só fazer a chamada no outro rádio, o Xanem 6312, aguarde. Portador, recebeu o Xanem 6312? Presente, solicita o 065 nível final, estimado de pouso no 252. Tango Oscar, Golf Serra, confirma o 1252, estimado de pouso e o nível? 065, senhor Oscar, Golf Serra. Controle, sonador, check rádio 6312. 5/5, Oxiné 6312. Confirma como recebe o controle. 5/5 também, 6312. Aceita a mudança, Golf Serra, 065. Apatando o Oscar, Golf Serra confirma. Cancela o voo IFR? Afirmativo, nível final 065, estimado de pouso no 252, é. Gente, cancelado o voo IFR aos 15. O estimado de pouso é o no 252, confirma? Afirmativo, senhor Oscar, Golf Serra. Autorizado 065, alistado altímetro no 099, Oscar Golf Serra. Autorizado, Oscar Golf Serra. Desça via chegada Bonf para nível de voo 050. 050, voo 2150. Voo 1230. Dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. Gente, a Gol 1230, aguarde coordenação. 1230, confirme? Eu tô com 1230, por favor. Negativo, é o Gol 2171, indicando que o Gol 1230 vá para a frequência livre. Gente. Gol 1230, é autorizado, desça para nível de voo 080. 312, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.85, 312. Negativo, 1230 confirma pro ideal e quantas milhas? 1230. Autorizado de visa após direta etapa, voo 1230. Voo 230, tráfego 1 hora, afastado 32 milhas, rumo sudoeste, passando 045 para o 065, Charlie 208. Tango Oscar Golf Sierra, tráfego 11 horas, 28 milhas. Passando nível 150 para o nível 080, rumo Nordeste, Boeing 737. Vem do tráfego a Sierra. Voo 2171 nos solicita esquerda pro a 200, por umas 10 milhas para dar formação aí. Uno, confirmo por quantas milhas? Mais 10 milhas, né? Gente, após desvio, autorizado direto pelo o 2171. Após desvio, vou apelo, o 2171. Gente, voo 2171. No 230, reduza para 220 mais velocidade. 220, reduzindo 230. Salvador, Santa 3304. Santa 3304, autorizado. Alinhada decolar pistão 0, vento 180 graus, 08 nós. Ok, alinhada decolar da 10, Santa 3304. Agora, 1-2-3-0. Sete gol no 2-3-0. Voadona já? Tá firme? 2-3-0, pode voadona? Controle, gol 1-2-3-0, pode voadona? Aguarde, gol no 2-3-0. Gol 2171, confirma a próxima tempo. Tá reapurando o pelo da presente, gol 2171. Gente, gol 2171. Pelo 80, 1-2-3-0.